1866. Bravo, decolagem autorizado no 20 grau 5 nós. Azul 9136, confirme por lá, quantas milhas, desvi? 5 milhas, vai virar direito. Confirme 5 milhas? Devo. Gente. Padrão Salvador, bom dia, Bono 922, informação Lima. Precisa desvio à esquerda, pro 30, aproximadamente 20 milhas. Bono 922, autorizado desvio, sem identificação, via pois, na proa de mar e desce para nível de voo 070. Descendo 070, pode ir. Boa Mari, na identificação Boa 9, 9, ali mantém puxo no 0. Ali mantém não no 0, 3, 1, 7, 9. O meu, copla de aproximação, chame torre 1, 1, 8, decimal 6. 118, 6, bom dia. Torre Papá Romeu, Serra Charlie Romeu, bom dia, interceptou o ILS. Serra Charlie Romeu, chamou a torre? Afirmativo, interceptou ILS, Serra Charlie Romeu. Gente, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando pista livre, Serra Charlie Romeu. Tá curvando, na prova 70 agora, pode ser? Azul 9136, curva direita pro 095, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-3, após estabilizado. 95, chamará estabilizado. Ciro 97. Redução para 2009. Reduzindo 2009, 2223, mantém a proa. Trip 5345 com 68 a bordo, autonomia de 2 horas e 28 minutos, alterna Salvador, pronto para táxi. 2223. Dormiu ainda? Série 2223, desça para 3000 pés, ajuste 1-0-3. Quebra 3000 no 0, na estrada, no 0, no 3, 2-0-3. Mantenha a posição, isso que eu acho. São 3179, decolagem autorizada, 120 graus, 612. Iniciando o TAN 3179. O Alfa India Bravo ao 5-2, autorizado curva à esquerda pro Admome, chame o controle 1935. Esquerda, Momo 1935, Alfa India Bravo. Decimal 85, alternativa 25, decimal 45. 285, 125, 45, Centro Recife. Pro Juliette Serra Romeu, bom dia. Passaria 2-2-3. Zero, Serra Charlie Romeu. Serra Charlie Romeu, vento uma centena com 612, livre pouso no zero, pista molhada. Atenta pista molhada, livre pouso, Serra Charlie Romeu. Zero, 1-4-5, descida para 2000, 1-0-3, portaria estabilizada. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Alfa India Bravo, cruzando 3500. Papa Romeu, Alfa India Bravo, contato radar, decolagem, submantém a 3000 pés, saída MOMA. 3179, ao 53, 1935, boa viagem. 1935, bom dia, TAN 3179. Um alvo, pode girar destino. Bom, alvo direto de destino, Alfa India Bravo. Alfa India Bravo autorizado, nível de voo 280. Autorizado 280, Alfa India Bravo. Decolou 2200, da El. Tá 3179, contato radar decolagem, submantenha nível de voo 340, sai da El. 40 da El, sensibilidade voa da El, da presente, tá 3179. Autorizado. Estabilizou, nós vamos 300. Sou 9136, completa aproximação, chame torre 1118, decimal 6. 26. Contra Salvador, Gol 922, poderíamos voar ITAP, beleza? Ele já trouxe ITAP Gol 922. ITAP, 922, graças. Oceaner 6225, detonação para sequenciamento, curva direita para o 230, limite é o curso do localizador. 230, limite curso do localizador, Oceaner 6225. Oceaner 6225, desça para 3.000 pés, ajuste 10 no 3. 3.000 pés, 10 no 3, Oceaner 6225. 55, direita no 219. Direita, na BR, próxima BR-324, mau tempo, cara. Tá tudo fechado aqui. Ciente, frequência livre. 5-19-35, uma boa viagem. 19-35, isso que golpeou, bom trabalho. Aproximação. Direita, pois do Tiquete. Controle, Papa Romeo, Whisky, Golf, Oscar. Papa Romeo, Whisky, Golf, Oscar, contato radar, decolagem, submantenha nível de voo 100 na Seda Coral. Seda Coral, acessão 100, Whisky, Golf, Oscar. O Chanel 6225, reduz a velocidade para 1909 nós. 1909, o Chanel 6225. Então 3663, redução para 200 nós. 200, está mantendo 060. 3663, desça para 4.000 pés, ajuste 1903. 4.000, tá, 3663. Fazendo 180 nós, 6225. Gente, o Janeiro 6225, para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda para a 155. Para a 155 à esquerda, o Janeiro 6225. Doutor Salvador, Gono 922, uma pequena formação, poderíamos voar para o 60 para interceptar o localizador? Autorizado, Gono 922, redução para 200 nós. Reduzindo, 200 nós, Gono 922, vamos para o 60. Passaria 2223, completa aproximação, chame torre 118, decimal 6. 1186, grato, bom dia. Torre Salvador. Bom dia, passaria do 2223 a 3 milhas do externo da Chai Travão. 2223, bom dia, continue a aproximação, aguarda a pista livre. 070 graus com 4 nós, 1013 no ajuste. 1013 no ajuste, aguarda a pista livre. 663. Prossiga. Mike Jorge Romeu, confirme radial distância de Salvador. Mike Jorge Romeu, tem como confirmar outro ponto de referência? Já do Mike Jorge Romeu. Gente. Direita, 1219. 1219, obrigado. Tan 3663, reduz a velocidade para 1180 nós. 1180 nós, Tan 3663. Tan 3663 irá seguir tráfego, posição 11 horas, 6 milhas, um Fokker 100 reduzido para 1970 nós. Centro do tráfego está reduzindo, Tan 3663. Tan 3663, desça para 2.000 pés, ajuste 1903. 2.000, Tan 3663. Confirma o tipo de equipamento à frente do 6225? Chanel 6225, um helicóptero mantendo 500 pés, não vai interferir na correção, 800 pés não vai interferir na aproximação. frente, 6265. Está 3663, redução para 1970 mais. Tráfego agora 5. Posição 12 horas, 5 milhas. Está reduzindo 160, está 3663. A 3663, vetoração para sequenciamento, curve à direita para o 180. Direita 180, então 3663. Passando 080 ou 070 no 922. O Xanair 6225, chame torre 1118, decimal 6. 1118, 6225. Bom, 1922, desça para 4000 pés, ajuste na 093, redução para 1909. Iniciando a redução, descendo 4000 com 1013, bom, 922. Então 3663 está autorizado, interceptar. Não é na aproximação, Xanair 622. Localizador, curve à esquerda pro A1 no 40. 1 no 40, são 3663. Salve Salvador, bom dia, Papa Romeu Lima Bravo. Confirma, por gentileza, Romeu Bravo Alfa? É o Lima Bravo Alfa, dado parte 4 para acionar conforme com a Mike. 2685-2545, Golpe de Bravo. Aos 45. Confirme, 1045 ou 0945? 0945. Gente, infelizmente eu não tenho o seu plano na minha tela. Poderia, por gentileza, confirmar a natureza do mesmo, destino, plano, correção, destino, o nível em que a sala ia ser apresentada? Positivo, foi apresentado na sala aí via telefone, o destino é West Polaris, pela radial 201, está a 25 milhas, nós vamos a 1000 pés, estamos com 10 a bordo. Dois, três, passaria da 01 no direito, no 219. Direita 219, abre, boa. 63, reduz a velocidade de aproximação, chame torre 118, decimal 6. 286, está reduzindo, está 3663. 922, intercepta o localizador nesta proa. Afirmativo, senhor. Bom dia, passarei 2224, 2223. Passarei 2223, bom dia, autorizado Alfa, Juliette, para remoto do pátio principal, atenta ao sinalizador na remota 2223. Alfa, Juliette, para remota. Ecos 1 de novembro, prossiga. Livre pouso, Xanair 6225 no zero. Número 2 para 4, Ecos 1 de novembro. Bom dia, está 3663, estabilizado na X-ray. 3663, bom dia, continue a aproximação, aguarda autorização. Continua aguardando a autorização, está 3663. Yamari, desça para nível de voo 050. Chegada a Mari, 050, desça. Dois, desça para 2000 pés, ajuste 1 na 093, reposta estabilizada. 2000 pés, 1300, 922, desça para o localizador. Sente aguarda de transferência para a torre. 922. Salvador, bom dia, 13304, informação Lima, vai exigir 140. 13304, acena identificação, via chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste 1 na 093. 4000 via Bonf, 13304-63. Controle, Max Flash Romeo, está no Iguatemi. Vai com procuradoria do litoral para regresso. 7 mais que Juliette Romeu, reporte no Pituaçu. Botar na Pituaçu, Romeu. Salvador, Papa Romeu, Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar, prossiga. Precisa direto da apresentação, Whisky Golf Oscar. Confirme. Escuta adiante. Bravo Alfa, o solo nos... Perdão, a sala IS nos pediu que o senhor entrasse em contato com ela. Afirmativo, graças. Solo Salvador, Xanair 6225. Xanair 6225, prossiga. Livrou na na Delta. 25225, táxi Alfa, aguarde para ingresso na Juliette. Táxi Alfa, aguardando para ingresso na Juliette, 6225. Liga 225, correção Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, Xenia 6225. Agora na Pro 050, Xenia 6312, devido informações. Controle ciente, redução para 220 mais. A redução de 220, né? 312. Sessão para ingresso. Pronto para cópia, senhor? Em novembro, autorizado GQE 085 direto, decola da 17, curva direita, corredor Axé, controle 1 no 9, decimal 3, 5, aciona 5043, Ecos no novembro. Torre, bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Juliette Romeu, Pituaçu, reporte vertical de Itapuã para prosseguir para a final 97, Romeu. Reportará no farol de Itapuã, Romeu. Agora eu passo a frequência da torre 118612, eu confirmo somente o PB. Tá feia a coisa no setor uísque lá, viu? Confirme. Tá feia a coisa no setor uísque lá. Paulo Salvador, é o 3890 para puxa funcionamento, portão 8. 8219. CIP 5345, no ponto de espera, pronto. O Embraer da Passaredo, a parquear na remota, o senhor tem livre o pushback de acionamento? O TAN 3890, chame táxi. Gente, após a passagem do colega da Passaredo, está livre o push, chamará para táxi TAN 3890. Aliado em ponto, cabeceira 197. Salvador, bom dia, agora o 922, passado dona. O 922 continua a aproximação, aguarda a autorização. Eu estou aguardando, 922. Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04, da 3663. Romeu, coral de Itapuã. Romeu, condição da 35, confirme. Como que é? Condições da 35. Qual o vento? Uma centena com 612. Afirmo. Ok, pouso parado, cabeceira 35 autorizado. O Juliette Romeu. Pouso parado na 35, Romeu. 0609, nível 060, via Mari, reduzido já para 2509, azul 4298. O plano não se encontra aqui. E assim que eu tiver o plano, eu autorizo o seu acionamento, ok? Positivo, ciente. Aquilo Zulu ao 071935, boa viagem. 1935, bom dia. 922, 120 graus, 5 nós, sem livre pouso, pista no zero, pista molhada, 1013. Livre pouso, não na zero, no 920. 200 na Cisco. Patango Lima, Aquilo Zulu, contato radar, decolagem, submantenha 3 mil pés, saída Momo. Perfil da Momo, Lima, Aquilo Zulu. Metro 3, 1-2, redução para 2, 1-0. Mantenha a escuta, Alfink Mike. 2-0-9, número 3 na aproximação. Reduz para 2-2-0-9, azul 4-2-9-8, número 3. E tá visual com gol agora, curtíssimo? Afirmativo. Gente, a retaguarda do gol tá livre para o pátio da bata, ok? Devido ao tráfego que tá na cabeceira 97, ser transporte enfermo, o senhor pode prosseguir lento aí o táxi e após o gol cruzar aí o eixo da 97, tá livre. Após o gol, está autorizado o táxi, a baixa altura até a mata. Gente. Torre 1, noite decimal 62, aciona 0132, Lima Bravo Alfa. Ok, está autorizado o DCT West Polaris, pista no 7, após curva direita, corredor DCT, né? Controle 11935, 11860 é a torre, 0132 no transponder, Lima Bravo Alfa. 0132, cruzamento correto, o senhor sai no axé até o farol de Itapuã. Após o farol de Itapuã, vai direto o Alfa com 07 no POB. Torre 1862, agora pressionamento táxi, Alfa, tem um bom voo, até a volta. Tá, até a volta. Salvador, bom dia, Lima Bravo Alfa para acionamento. Bravo Alfa, aciona o táxi, bom dia. Trip, a Lima mantém 1-0. Ali mantém 1-0, Trip. Autorizada, do novembro, pista no 7, no 20 graus, 7 nós. Nós 22 ao 10, direito no 219. Nossa, tá 219, 922 é bom. Solo Salvador, o TAM 3890 está acionado com 3 horas e 40 de autonomia, alterna Natal com 39 a bordo. Natal 039 340 copiado, TAM 3890 tem táxi aprovado via pátio principal, Juliette e Alfa até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 3, ajuste padrão. No ponto de espera pista no 0, chame torre em 1 no 8, decimal 612, TAM 3890 tem um bom voo. Gente, livre táxi, Juliette, Alfa, ponto de espera dando 0, torre 186 com ajuste no 0 na 3, TAM 3890 gato, um bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, boa 922, TAM Fosta. Gente, no 922, táxi Alfa, aguarde para ingresso no Juliette. Alfa, guarda Juliette, mano, 922. Prossiga. Link mais no pátio 3, posição número 4. Solicito autorização para cheque de reatores em idle, marcha lenta. No máximo 10 minutos. 5345, trip 120 graus, 8 nós, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, trip 5319. Vem a proa? 64. Autorizado, Ecos 1 November. November. 06312. TAM 3304 para final LS, curva à esquerda, proa 180. Esquerda 180, TAM 3304. Atinge 050-6312. TAM LS50, Oxana 6312. Controle azul 4298, solicita manter proa 360 por 10 milhas, 10 milhas. Autorizado, azul 4298, redução para 2009. Reduz 200 e autorizada a proa por 10 milhas, azul 4298. Thank you, 3304 tem que estar descida, controle. Então 3304, desça para 2000 pés, ajuste 1093. 2003, não, 3304. Lima Kilo Zulu, curve à direita, proa 340, para a separação de tráfego, curve à direita, proa 340. Direita, proa 340, Lima Kilo Zulu. 55, lá na proa 055, antena 63. TAM 3304, para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda, proa 150. 150, TAM 3304. Salvador, muito bom dia, trip 5345. Oxenéia 6312, para interceptar o curso do localizador, curva à direita, proa 070. 065, pode ser. Afirmativo, Oxenéia 6312, desça para 3000 pés, ajuste na 013. 63 para 3063. Azul 4298, desça para 4000 pés, ajuste 1-0-3. Desce 4000 pés, 1-0-3, ajuste azul 4298. Trip 5345, contato radar na decolagem, subiu uma TNV de voo 300, saída da EL. 300, saída da EL, trip 5345. Lima Kilo Zulu, autorizado 1900, na prova do destino. Uma certeza na prova de barreiras, Lima Kilo Zulu. 3890, alinha e mantém pistão zero. Limpe, alinhar e mantém pistão no zero, tá? 3890. Serra, pronto para cópia? Pronto para. Link Serra, Serra, autorizado para Jacobina, Grupo Zeluz, mil pés direto. Decola da pista 17, com proa norte. Controle 19, decimal 35, torre 18, decimal 612. Aciona 5115, Yankee Serra, Serra. 5115 no transponder, decola direto com proa norte, a partir da galera 17. Torre 118.6, controle 119. Correto, Yankee Serra, Serra, qual o PB? 03. 03 no PB, ciente, fracionamento táxi, decolagem, torre 118.612, Serra, bom voo. Obrigado, bom dia. Próxima, Juliette, no 922. No 922, autorizado ingresso, portão 612. Para o portão 612, no 922. Azul 4298, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. Desce 3.000 pés, ajuste no 0 no 3, azul 4298. É o TRIP 5217. TRIP 5217, essa é a identificação via chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Via Bonf, descendo para 4.000, estado no 0 ou no 3, 5217. Aproximação, aguarda autorização. É. Para ingresso, o Yankee Serra Serra. 3890, Zuno 6, 1935, boa viagem. Controle 1935, TAM 3890, grato, bom dia. 3304, TAM 120 graus, 10 nós, 1013, livre pouso, pistão zero. Livre pouso, ano zero, TAM 3304. Desce 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, reportará estabilizado, azul 4298. Controle de Salvador, muito bom dia. TAM 3890, cruzando 2.200 pés. Está fazendo a Pucaracaju no momento com proa 080 devido a informações. Ciente do Zita, TAM 3890, contato radar, saída Puca, nível de voo autorizado 330. Autorizado 330, TAM 3890. TAM 3304, chame torre 118, decimal 6. Solo em Yankee Serra Serra. Mantenha proa norte, aguarda transferência em Yankee Serra Serra. Serra. Serviço radar encerrado, 58 milhas sudoeste de Salvador, mantenha nível de voo 100, chame Leos 120, decimal 10. Linha 3-1-2, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 118, meia, vai chamar agora. Eco Zulu November, autorizado 085. 085, galera. Voador é o cenário 617-6312. Yankee Serra Serra, transfere 1935, viagem. Obrigado, até a volta 1935. 6312, bom dia, o ajuste no 093, continua a transformação, aguarda a autorização de pouso. É o Papatango, Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, prossiga. Decolou de Salvador, já aprovado com destino Jacobina, acendendo para mil pés, passando 800 no momento. Gente, confirme o código acionado. 5115. Serra Serra, controle.